coisa, né, meu filho? Que se fizesse, resolvia bastante. Pouca coisa, né? Esse é um pouquinho só de fundamentinho. Tem muita essa, pouca coisa, né, meu filho? Que se fizesse, resolvia bastante. Pouca coisa, né? Esse é um pouquinho só de fundamentinho. Vai, Moçambique, se for de Pemba, Moçambique, vai, da pirama de Moçambique, olha da pirama de Moçambique. Será bem minha casa? Será papai Oxalá? Será papai Oxalá? Já dava pra sujeir, né, meu? Graças a Deus! Viemos pra Cuiabá, vô? Tá vendo, meu filho? Esse menino que iria. Coisa bonita, vô. Ô, vô, qual que é, vô? A primeira coisa que o senhor acha importante, o senhor dá de mensagem para as pessoas que nunca viu o pai Moçambique num trabalho bonito desse, passar o conhecimento, né? Ajudar a gente a se encontrar, se conhecer. O que, que o senhor quer dar de mensagem inicial, vô? Te deixe a liberdade para você já lutar, a oportunidade de se crer no meu filho, de se permitia conhecer o trabalho. Seja ele de Moçambique, esse de Pai Joaquim, Pai Benedito, esses outros preto velho que vem chegando nas linhas. Que dê essa liberdade, dê oportunidade e o fé e a fé, né, meu filho? O mistério da fé. Seja aberto para toda a entidade que o Umbanda prega, não é verdade? Nossa. O que, que o vô diz assim, seja aberto para todas as entidades, vô? E não, às vezes, só para as melhor, ou só para as mais fortes. O que, que o vô quer dizer com isso, vô? O que, que a gente precisa aprender com isso que não aprendeu ainda, vô? Não existe, meu filho, entidade melhor e mais forte. Existe aquela que se trabalha. E muitas das vezes um guia, ele se mostra mais forte, não pelo guia, mas sim pela responsabilidade do médium. Do que adianta ter esse um pai Joaquim, um pai Antônio e o médium não ter responsabilidade? Como que a energia desse preto velho, que é um excelente preto velho, vai se fazer para fazer um bom trabalho, sendo que matéria dele, aparelho dele, não funciona da maneira como tem que ser. E aí veja aquele um preto velho desconhecido, coloca esse numa matéria que tem responsabilidade, às vezes não é sabida, né, meu filho? Mas ela faz com amor e faz com coração. E o mais importante é deixar a entidade trabalhar, sem vaidade, sem esse que vocês falam, ego, né, meu filho? E as coisas dão fruto. Tudo que é de bom plantado, ele dá fruto. Se vós plantar esse maçã, ela vai colher maçã. Mas muitos não gostam de maçã. Outros gostam de abacate, não é verdade? Vai plantar abacate, vai colher até o abacate. Também pode ser uma comparação com os pretos velhos. Pode se passar no Pai Joaquim, muitos gostam, dois, três não gostam. E vai no Pai Benedito, que esses dois, três não gostou de Joaquim, mas gostou de Benedito, não é assim? Ah, é. Graças a Deus. Yes. Ô, vô, o senhor trabalha na luz de qual orixá? O Baluaê. O que que isso representa para um preto velho, trabalhar para o Baluaê? Não, por exemplo, para algum, não sei, para outro orixá? Esse nego trabalha na linha do Baluaê, meu filho, que veio a ordens já lá de do Astré, junto com o Tiarita do Cruzeiro, no resgate de alma sofrida, de baixar algo que baixa no congado, de encaminhar eles lá para o povo de rua, fazer a evolução deles. Uhum. E acalmar os familiares, o Baruaí nos dá a energia da cura, deixa amenizar o karma. E este Pai Ogum que nego entende é abertura de caminho, este a energia de batalha, de guerra, de vencer, né, meu filho? E a energia de Naná, do Baruaí, é uma energia da cura, energia do vencimento, energia também que este mistura um pouco no meu cavalo, deixa o pai de cabeça dele, por causa da gerva, né, meu filho? Uhum. Então, este, a espiritualidade trabalha como um todo. Mas o negro trabalha mais na energia do Baruaí. Graças a Deus. O que aconteceu, vô, do lado do astral? Porque às vezes as pessoas dizem assim, a gente se organiza aqui na Terra e faz um evento desse acontecer. Mas não faz ideia da proporção que isso toma do outro lado. Como que aconteceu, vô, esse nosso encontro hoje do lado da Ivo? Do início, meu filho, foi este bastante trabalhoso. Este meu cavalo, ele tem as qualidades e tem os defeitos, como todos, né, meu filho? Sim, senhor. Ele é este desorganizado. Se não fosse esse menino Cambone, as pessoas da casa, estava no Então, este que nego fala, vem, deixa tudo para depois. Já depois faz, depois não faz. E este vai ser corrigido, tem que ser corrigido, né, meu filho? Uhum. E da graça dele, Oxalá, ele vai endireitar. Mas este, a correria grande, quem mais fez foi o parceiro de Tiririco, este menino é de Tancarua. Que achou meio, né, meu filho, junto à voz do Che, de fazer essa chegada de voz. Olha. E que este, muitos espíritos dessa região estão carentes de se mostrar, né? Mostrar o conhecimento que tem, vó? Exatamente. Está carente porque o senhor fala que o povo tem muita coisa para aprender com eles. Exatamente. Uhum. Porque se, quando você vai no congado, na maioria das vezes, vai por um interesse próprio. Não vai por este de querer saber um pouco mais da Umbanda, até porque não dá tempo, né, meu filho? Muita gente. É. Esse sentou, o Cambone já vai lá, já deu tempo. Então não tem como. É. É uma maneira de se aprender um pouco mais. E nego, neste primeiro projeto que nego fez com o Sunchebo. Isso. Como o nego falou, foi menino Exu que convenceu o nego que o nego não gostava. De falar assim para o aparelho, este, tecnologia. O nego não gostava, mas o nego entendeu a, como que fala, meu filho. É o propósito. Este, deixe fazer essa coisa que isso não se faz. Oh, vô. Então, este tudo que é para caridade, né, meu filho, tem que se fazer. Sim. Este, de que adianta, às vezes, ter os consulentes, atende às necessidades, às vezes passa um fundamento, um banho, não serve nem para aqui que está fazendo isso. Ai, vô. E às vezes tem que, numa prosa dessa, o nego consegue passar um pouco do que o nego sabe. O nego não sabe de muita coisa, mas sabe um pouquinho. Graças a Deus. E já aproveitando essa oportunidade, vô, que o senhor deu essa abertura, o que, que é importante uma pessoa saber em termos de banho, de que ela não frequenta um casuá, que ela não frequenta um terreiro, não entende, não vai num benzedor, e queria que o vô falasse assim, um banho que era bom tomar às vezes, para que se tenha algum carrego, alguma coisa, já desse uma limpada maior ali, né? Deixa. Sem esperar milagre, né, vô? Exatamente. Tá lá. Nego vai começar de trás para frente. Esse nego sempre passa um banho sempre para as pessoas, muda uma erva ou outra, dependendo do problema da pessoa, né, meu filho? Ah. Muitas das vezes, os filhos fazem o banho, fazem com o coração aberto. Esse nego pede para tomar 2 a 3 dias nesses dias para frente. E se na hora do banharado que for fazer, não se tem esse elevamento do pensamento espiritual, não adianta nada. Vai ser só água e folha caindo sobre baixo um cheiro. Por isso que nego fala, vai preparar o banho, sendo um velasco branco, faça uma prece enquanto vós prepara a erva. Se vai ferver a erva, vai a fazer na prece, sem pensamento de problema, sem pensamento de coisa ruim, para ficar uma boa energia no banho, não é verdade? Sim. Então esse nego muito passa banho que não é fervido. Nego gosta de passar 7 ervas da escolha de nego, de acordo com a necessidade, que se sempre coloca numa garrafa de arco, com esse um pedacinho de alho e um punhadinho de chá grosso, que nego não gosta de muito chá grosso, porque ele tira toda a energia boa e dura. Tira? Tira. E faz o chá grosso. E faz o quê? Ele tira energia boa, energia ruim, tudo, ah, descarrega mesmo. Descarrega, é verdade. Aí o nego põe só um punhadinho. E a gente coloca na garrafa de arco e se deixa uma noite no sereno. Tomando sereno da noite. E a partir do próximo dia a gente toma do pescoço para baixo. Como o nego fala, inferno, meu filho. Claro. Esse nego vai passar para São Seis. Esse nego pede na seara. Sempre banho de descarrego é bom tomar esse do lado de fora de cajueiro. Mas nego, eu não deixo fazer no cajueiro, não tem esse quintal. Como que faz? Aí vós vai preparar vosso banho, vai no quadrado. Vai saber o que é quadrado? Não, senhor. Vai saber, né, mesmo? Isso. Vai no quadrado. Vós vai preparar o quadrado para este tomar este banho. Banheiro, né? Isso. E vai arrumar lá nos 4 cantos do quadrado o punhado de chão grosso. Para toda a energia negativa que se dissipar dentro de vossa casa, ela se aniquila e não se deixa expandir no chá. Antes de deixar aí, vai fazer o juntador do chá. Pode arrumar nesse, como que fala, meu filho? Sacola. Peixe. E jogar para fora de casa. Porque senão a energia não dissipa, não fica, fica lá dentro. Tem muitos fazem banho, e orelhote. E esse no quintal é aberto, ele dissipa, né? Na natureza. Tem muita, isso é pouca coisa, né, meu filho? Porque se fizesse, resolvia bastante. Pouca coisa, né? Esse é um pouquinho só de fundamentinho. Esse que nego fala do banho. E entre outros, né, meu filho? Mas esse é o que é mais usado, de descarrego. Descarrego. Isso. Então, fala, vou mais uma vez, o que é que usa, tem que tomar de onde para onde, da cabeça para baixo. Pescoço para baixo. Fala. Ah, banho de escarego, o nego não passa da cabeça. Uhum. Nego passa da cabeça, banho de pétala de rosa branca, que é um banho de energização, para se trazer boa vibração. trazer os bons espíritos, trazer vós chumas de guarda para o próximo de vós cheio. Só que o banho de energização ele tem que ser feito pós o descarinho, não no mesmo dia. Como que vai energizar algo que está carregado? Não é verdade? Sim. Então descarrega, energiza. Descarrega, energiza. Dia sim, dia não. Deixa a gerva, nego gosta de passar. Se nego passa a gerva e todo mundo faz, já é mesmo uma erva que gira com alguém aí. Claro. Que tem que deixar que não pode alguma erva. É, isso. Sim, senhor. Aí passa um para menino, aí esse não pode uma planta no Yanchã, aí vai o filho de Yanchã, faz. Aí dá que gira. E assim nego passa esse no particular, viu? Esse. Cada um. Isso. No particular, explica para as pessoas, vô, não é que o vô cobra. Esse não. Ah, lá. Esse particular é esse sentado no pé de nego. Isso. Que esse fala para ele. Esse nego fala assim. É. Nego fala para ele e serve para ele. Por isso que é particular. Não é verdade? Sim. Esse ele nem ele não. Ah, esse eu tomei um banho bom que preto velho passou. E passa para outro. Aí veja a carga dele não é da mesma, né, meu filho? Ô, vô. Esse. E quanto à mediunidade? Muitas vezes a pessoa tem até uma mediunidade ali de efeitos físicos, ou nem é isso, o senhor saberá explicar, que a pessoa não fuma. Daí ela sente cheiro de fumo de rolo, sem usar o fumo, vô. Esse, preto. E daí chega a esposa perto e diz, mas você fumou, e a pessoa não fumou, vô. Esse, energia, né, meu? Esse sabe que nego exala no meu cavalo? O quê? Ele não gosta. Que nego, como o nego falou pra baixo um cheiro, você trabalhou muito, né, pro filho dele. De fazenda, de homem branco. Esse suava bastante. E o cheiro não é um dos melhores, né, meu filho? Ah. Quando esse meu cavalo está num lugar que o nego não quer que ele fica, esse está carregado, está com toda essa energia, o nego quer que ele vá embora, o nego exala esse cheiro de nego. Ele sente, as pessoas sentem, e ele vai embora. Aí essa é a maneira que o nego achou de fazer isso com ele. Oi. Quem que quer ficar esse fedendo no lugar, né, meu filho? Então vou. E então aí no caso, pode ser então que um espírito esteja causando isso para passar uma mensagem para o encarnado. Exatamente. Esse não tem muita gente que sente cheiro de champanhe, esse cheiro de pinga, cheiro de charuto, esse do pó profundo preto velho. Sim. E esse, quando o médico tem uma boa sintonia com o vosso guia, ele vai entender o que ele quer com ele. E às vezes, quando tem, sempre dá uma coisa errada, não é verdade? É. Esse era deixar no meu cavalo, quem esse fala com ela no ouvido mesmo é esse mentirita. Você vai em qualquer lugar, falou, olha, vai embora. Pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Ela já teimou, já aconteceu. Agora não tem mais. É. Aí vai embora. Então esse é muito da sintonia médio-entidade. E cada entidade tem sua maneira de tratar seu médio. Muitos falam, agora não tenho controle mais da minha vida, não posso mais fazer o que eu quero. Se você tem todo o direito de fazer o que você quiser, é o livre-arbítrio de você. Mas nós, como protetores, temos o direito de avisar. Não é verdade? É o direito. E a bicha, do mesmo jeito que Xunxê tem direito, o negro também tem. Claro que sim. Quando acontece isso, vó? Às vezes a pessoa está incorporada e aí ela tem umas imagens com a preta velha ou com o preto velho, mas no caso que estava numa casa grande, despenando um frango, trabalhando numa cozinha, durante a incorporação ali, a pessoa às vezes pergunta qual que é a razão disso? Ter essas imagens abertas assim. Esse pode descer a entidade querendo mostrar um pouco de vossa história. Vejo que ela era em vida, se ela era xinha, se ela era escrava, se ela era... Que tinha as negras que já moravam na casa grande, que já tinha esse mão para fazer esse curipapado, esse cuidava da casa, e tinham que era para trabalhar lá fora. Então, às vezes, neste caso da caja, de um cajueiro grande, despenando um frango, como o Baixo José falou, aí veja, ela está mostrando que ela trabalhava na cajueiro grande, por dono do cajueiro. E este muito sonho, a entidade mostra para vós a vossa essência. Como o negro é da senzala mesmo, do trabalho. E aí veja, teve preto velho que tem que ficar cuidando de homem branco, né, meu filho? Dentro de casa. Cada um tem suas funções. Tinha e ainda continua tendo, até dentro do terreiro. Uns atendem, outros descarregam, outros da paz. E assim é. Mas em relação ao sonho que meu filho falou, é esse. Mostrar a história, né, meu filho? Mostrar esse vida da entidade. Muitas das vezes um médio iniciante sonha muito, descobre o nome de vossa preta velha no sonho, olha, ou no pensamento. Então esse é a entidade se comunicando e tendo a sintonia que o nego falou mais cedo com a matéria, que é extremamente importante. Essa aproximação do guia e aparelho, viu, meu filho? Sim. E é o mesmo caso como acontece durante a incorporação, né? Nego não entende. Às vezes está incorporado, a pessoa começa a ter essas imagens. Esse. É o mesmo, né? Sonho, está trabalhando, muitas das vezes, a visão, principalmente com o sistema consciente. Aí está lá esse menino pedindo um baixo, um banho, uma consulta. E ele não está enxergando o que a matéria dele está enxergando. Está enxergando outras coisas. Às vezes o preto vem ensina um banho, o preto vem ensina como se defender ao invés de um mal olhado. Ou esse mesmo está passando um banho para o consulente e deixa ele olhar para ele poder fazer em caso de necessidade. Esse nasceu em consciência, viu, meu filho? E muitas das vezes apaga. O que não precisa ser visto, não é para ser visto. Não é para ser visto. Exatamente. Daí apaga, né? Isso. O pai Moçambique, a pessoa está ali dizendo assim: agora vou concentrar para permitir a incorporação fluir. Isso. Não é para trazer espírito, porque a gente não faz nada, né? Vocês que chegam. Exatamente. Então, é útil no caboclo pensar na mata, com o preto velho pensar numa tapera ali, na pombagira. Pronto, pensar no Exu, pensar num ambiente que condiga com eles, ou com o trabalho deles. O que que o vô diz que é melhor ali, focar ou não focar em nada? O que que o vô ensina para melhor assim sintonizar? Este na casa, o nego sempre fala, principalmente na linha da direita. Médio iniciante, você fala para se colocar a imagem de Jesus Cristo no executar. Na cabeça, vô? Deixa. E deixa a energia tomar conta. Que este chegou hoje no terreiro, já não vai sair incorporando, correndo, dando consulta. Não pode, não. Este não. Este é devagar. E se for um médium bom, vô, do outro terreiro? Vai chegar na casa de Nico? É. Chego aqui na casa do vô, o médium bom do outro terreiro. Daí cada casa é um caso, né, vô? Este, que Nico ia falar. Não tem bom, né, vô? Este. É tudo espírito. Nico, falar a verdade para vós, não sei. Como cada casa tem as suas diferenças, Nico prefere formar um do que apanhar do junto. Ah. Porque este vai se dar muita confusão em jeito que Nego trabalha. Às vezes Nego vai passar um fundamento. Ele, ah, lá não fazia assim, lá era diferente. E até entender que este moço trocou de casa, as entidades se acostumam com essa nova energia, com as novas doutrinas. Então se tem um aprendizado até a mais do que aquele que está iniciando, cru. É muito mais fácil vai ensinar uma cabeça vazia do que uma cheia já de conceito. Certo. Como que Nego faz na casa? E estamos tentando fazer. Porque Nego pede, mas às vezes a entidade está com precisão de evolução e ela respeita a casa, ela já pega e inicia. Quando se respeita a casa. Quando o cavalo já vem com esse bloqueio de querer respeitar a casa, aí entra o que o Nego vai falar. Você camboneia durante alguns meses para primeiro se ver se tem humildade, né, meu filho? Não, de dar aquele passinho para trás. De, porque o cambone, ele acaba aprendendo os fundamentos da casa. Como que a gente dá de trabalho. Como que o preto velho faz o trabalho de atendimento? Como que o caboclo faz o escarego? Como que o baiano trabalha? E este ele vai colocando no jacutá dele e a entidade dele também vai se adaptando. Passou o tempo necessário que Nego julga necessário, Nego chama, vai estar pronto. Vamos chamar o nosso preto velho, vamos chamar o caboclo. Aí sim, se adentra a corrente de incorporação. Mas aquele que já entende que é uma casa diferente e está disposto a seguir as novas regras, Nego não enxerga o problema de se iniciar a evolução de incorporação de trabalho. Tem. Mas é uma situação muito, meu filho, de caso a caso. É. Viu, meu filho? Ah, certo. Eu interrompi o vô que estava ensinando a gente qual é o melhor para às vezes até focar numa hora de deixar a incorporação fluir. O que é? O senhor falou, se é iniciante, pensa em Oxalá. Foi isso que o senhor falou? É, imagem de Jesus Cristo, livrar os pensamentos negativos, os problemas da vida, né, meu filho? Esse nego sempre fala que dá poteira para cá. Vai estar aqui para seus orixás. Mas não está aqui para buscar solução para vossos problemas, primeiramente. Que os seus guias sabem de vossos problemas, tudo. E precisa de merecimento para que elas vão ser solucionadas de acordo com o merecimento e tempo, né, meu filho? Se engana aquele que se incorpora para o teu verso, não vai ter problema. Se não vai ter dificuldade, vai ter como todos. Mas o mais bonito é que, em meio à dificuldade, está disposto a fazer o trabalho. E não faz isso para melhorar de vida, faz por amor. Viu, meu filho? Então, este nego pede a imagem de Jesus Cristo, Pai Oxalá no Jacutá. O ponto está tocando, o nego está chamando a corrente junto de Erita. Chamando, cantando para o preto velho para se achegar. E nisso ela vai se desligando da matéria. Quando se concentra em uma única coisa. Quando se começa a fazer o trabalho, o próprio guia ela já te dá a intuição do que vós pensar. Por exemplo, Este com meu cavalo, nego anda lado a lado com ele o dia todo. Nego livra de muita coisa. Então este chega no terreiro, o nego já sabe que tem que arear. Então ele não precisa estar fazendo concentrado. O nego sabe do compromisso de nego. Ele chegou no horário, o nego já está cá. Vamos trabalhar. E no desenvolvimento se precisa dessa abertura. Este é o pensamento de Jesus Cristo, é pedindo a licença a Pai Oxalá para ele fazer esse desenvolvimento mediúnico. Este cada caso tem seu jeito também. Este é o jeito que o nego acha mais prático possível estar iniciando. Este que meu filho falou de pensar nas matas, de pensar na senzala, tudo é válido. Mas este se descobre bem com o tempo, né, meu filho? Às vezes o menino Exu gosta mais de um ponto, mas já não presta sentido de gira, que é estar tocando, a entidade no areia. O próprio cavalo puxa um ponto. Ele pensa que é ele que está puxando o ponto. Que é a entidade, que é aquele ponto para poder chegar na energia daquele ponto e fazer o trabalho. Então, naquele ponto, é o jeito dele fazer o concentrador para a entidade pegar ele. E este, com o tempo e a sintonia, de novo o nego fala, matéria, entidade. Nenhum vai ser igual ao outro. Viu, meu filho? Este que falar, é o mesmo que o menino pensa na hora de incorporar, é o mesmo jeito que eu penso. Pode se iniciar da mesma maneira, mas a entidade sabe a melhor maneira de pegar o vosso cavalo. E intua em pensamento. Mas vai pensar hoje em uma cachoeira que seja. Concentra nas águas caindo, no caboclo d'água. Este, cada entidade, é a maneira de trabalhar com a vossa matéria. Viu, meu filho? Questão. Qual que é a diferença para vocês, eu falei vô, entre pai e vô? Pai Moçambique, vô Moçambique. Este, meu filho, tem muitas explicações. Muito se fala de que pai é este um espírito mais novo, vovô é um espírito mais velho, tia mais novo do que papaco e mamaco. Mas nego tem, é correto falar assim. Mas já se participa do nome da roupagem, como o nego já falou para vós. O nego chama Pai Moçambique por uma, como se fosse um cargo, né, meu filho? Um cargo? Este, Pai Moçambique, se existem vários Pai Moçambique. Não quer dizer que todos chamam Moçambique em vida. Eu tive meu nome. Este outro preto velho teve o nome dele. Então, este é roupagem, como o povo gosta de falar. Viu, meu filho? Roupagem, né? E essa, a diferença tem essa da idade, aí vem do desfalecimento, aí vem do espírito, que é um pouco mais antigo mesmo. Mas nego gosta de falar do cargo. Se é o espírito mais novo, ele vai entrar no cargo de tiarita, não é verdade? Não de vorita. Ele está preparado para trabalhar naquela linha de tiarita. E quando até falado, houve uma oportunidade, a gente fala assim, tanto se quer incorporar na banda e tanto se quer fazer, o que, que o senhor vê movimentar o ser humano para ele querer tanto assim receber um guia em espírito? Às vezes até querer fazer uma propaganda para trazer mais gente para ele poder ajudar. Este que vai falar, meu filho, infelizmente ainda se tem muitos médios vaidosos. Que muitos médios na entidade não se aceita fazer o trabalho de vai sucer, por críticas de pensar que está querendo fazer cargo por vaidade. Isso. E muitos o procuram por modo de eixo mesmo. Só que o mais importante é vai vir gente a procurar a vossa casa, nego pensando assim, se a mensagem for bem passada, não é verdade? Logicamente, se gostar do que o nego falou hoje, alguém vai procurar meu cavalo. Mas já o compromisso não é esse, o iniciar, de arrebanhar. Não é verdade, não é isso que fala? Isso. Que esse povo do Evangelho fala. É. Montar o rebanho dele? Sim. Esse. Sabe como é o quê, meu filho? Por quê, irmão? Quanto mais gente você tem no vosso congado, não quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Se você está trazendo gente para o vosso congado, por interesse pessoal e vaidade de mostrar que o vosso congado está cheio, na verdade, o senhor está levando só mais problema para a vossa casa. É mais gente para vós cuidar, é mais energia para equilibrar, é mais obsessor para se tomar conta. Então, quando vós traz um obsessor, que não foi a espiritualidade que trouxe aquela pessoa a vir em vossa casa a buscar o trabalho, o senhor está trazendo uma força que vossos guias às vezes não estão preparados para lidar com ela. Não é verdade? Sim. Se a espiritualidade não trouxe ela pela espiritualidade, quando traz, o guia está pronto para ele vir, não é verdade? E quando é forçado, vós venha, venha que é o cavalo sai correndo. Olha, eu tenho interesse, vós está precisando, hein? Vai lá que lá é poreta. Larga disso, mas quem faz isso? Já ensinei meu cavalo e falo de novo. Essa casa pode estar cheia, pode ter um ou nenhum. O nego tem as datas de estar no terreiro. Se tem um, nego fica com ele. É daqui, que hora que é, minha filha, que começa? Às 16 horas. E acaba que hora? 19. Se tiver um, nego fica com ele esse horário aqui. Se chegar, vai me dar licença, vem com a Xuxa. E assim eu trabalho. E se tiver 50, tem que arrumar tempo para 50. E assim vai fazendo. E se não tiver ninguém, nego vai fazer mironga para o congado. Minha cá, vamos fazer descarrego na casa. Está carregado, cara. Vamos trabalhar. Vamos ajudar os cavalos. Tem ninguém para ajudar, vai ajudar os cavalos, cada um aí. E assim é. O trabalho tem que ser feito. Se tem um ou se tem 50, é o mesmo trabalho. Viu, meu filho? Porque esse, infelizmente, muitos sacerdotes estão mercantilizando a Umbanda. E quanto mais rebanho, como o nego falou, mais pataca, não é verdade? E é verdade mesmo, o nego fala a verdade. É verdade mesmo. Quero ver, meu filho, se esse menino aí ter 100 pessoas, ele custear do bolso dele, vela para todo esse povo, risca pólvora para todo esse povo, fazer trabalho para todo esse povo sem cobrar um patate. Esse ele não vai querer, pode esperar. E segurar um espírito que não foi a egrégora que trouxe para tratar. Exatamente. E esse, muitas das vezes, já vai ter que fazer o trabalho, tem que fazer o pagador. Ah, mas não tem um patato, aí vai não vai ajudar. Não dá, vai não foi ele que foi, não sei que chamou ele para vir, agora se vira, vai cuidar dele. Sabe quem que o senhor me faz lembrar? O avô Rencon. Esse nego já trabalhou muito com ele. No congado, antes desse de no cavalo. E esse trabalhava lado a lado mesmo, no topo, ele de um lado e nego do outro. Congure, congure, congo, valente. Como é que funcionam esses laços de amizade entre vocês, pretos velhos? Como amizade de chão cheio, meu filho. Oh. Conversa. Quantas vezes esse nego, quando começou a incorporar no meu cavalo, esse tinha as outras entidades que tinha mais pessoas que a procurava. Nego tá fazendo a mironguinha, sentado. O preto vê, conversa, senta do lado, conversa dos cavalos, que o cavalo tem que fazer isso, tem que melhorar naquele. Uns passam a mironga para os outros. Quando o senhor sabe fazer uma coisa, quando um passa informação aí bem para o irmão, é assim que faz. Esse tem também. E é só esse espírito orgulhoso que não aceita. E preto velho não é orgulhoso, né, meu filho? Toda informação para ajudar é muito bem-vinda. O nego aceita de braços abertos. Viu, meu filho? É, bom. E às vezes a gente vê nisso, vô, uma vontade verdadeira de servir um número maior de pessoa. Onde que entrou isso no humano, vô? Por que que ela sente isso? Esse ainda se existe pessoas boas nessa terra. Se existe o espírito de menino Jesus no coração de cada um. E existe também os malfeitores, não é verdade? E tem muita gente que não precisa ser um bandista, não precisa ser católico ou evangélico para ajudar. Quantas vezes eu conheci esse pessoas que não acreditam em nada, mas vai nesses lugares onde tem pessoa doente, dá atenção. E critica até esse pai maior lá de cima, por que que deixa essas pessoas passar por que passam. Ele não acha justo, mas ninguém tem o achismo, né, meu filho? Ninguém é. Ninguém foi Jesus para julgar ninguém. Nem ele não julgou ninguém. Vós quer fazer o certo, vós pode fazer. Quer fazer o errado, faz para mim, não tem problema. De acordo com a vossa consequência, né, meu filho? Tudo que vós faz, vós paga. Olha só. Se minha filha faz o que pagou, deixa para mim. Vovô, esse, só deixa. Quando uma pessoa vê o vô se ocupando, se virando aí com o que precisa para o trabalho, esse. Aí a pessoa diz assim, não, nego velho, é muito velho, ele não se serve sozinho. Esse. E já explica também, vô, que já vão pensar que o vô fica cuspindo. E fica cuspindo no chão, eu vou até mostrar, vô, porque o povo às vezes acha que é uma porquice. E aí tá com os olhos abertos pro julgamento, né, avô? Exatamente. Esse meu filho, ele tem a matéria sadia, a matéria tem os dois braços, a matéria consegue apanhar, o que nego não consegue, nego perde. Nego também não vai sair andando, esse pega pra minha pemba, e nego tem que sair correndo atrás de pemba. Por isso que tem cambone, não é verdade? Sim. E quando é esse dia de atendimento, a cambona está ocupado. Então esse já peça o cavalo, deixa esse um ferinho para negro, o negro se vira. Esse anotou para desentupir o cachimbo, para esse limpar porque entope. Aí toda hora o negro tem que parar de atender para a cambona fazer limpador de cachimbo de negro. Não é bom. O negro não conseguiu fazer o desentupidor e o negro pega. Claro. Esse minha filha, esse joga um pouco de marafe e dá banico, esse aqui dentro. Então esse, meu filho, muitas das vezes o próprio médio acha que é esse, como que fala, desse costume, da entidade não tem que fazer nada, tem que ser servido o tempo inteiro. E muitas das vezes, você está aqui do lado Velasco, o nego vai ter que precisar para fazer o chamador de cambone para pegar vela. Você está no alcance de nego. É. Então tem esse. Então o nego faz, os preto velho que está na casa que não tem o costume de fazer o limpador do cachimbo, o nego fala, tem que fazer, cambone não é empregado de ninguém. Ele tem que fazer o limpador. Primeiro, o limpador que tem que fazer é o cavalo. Para deixar o material pronto para o guia trabalhar. Caso entupir no meio da prosa, se você estupa, põe o ferinho, já deixa tudo perto. Esse não mata ninguém. Já está morto, na verdade. Claro. E qual que é a função, vô, do senhor assim tirar essa saliva ali que o fumo passou para higienizar um pouco assim? Primeiramente, começar no dedo do cachimbo. Eu nem vou falar do cuspe. O cachimbo nada mais é que uma defumação, tanto da matéria quanto do consulente, quanto da casa. Nego, muitas das vezes, quando se sente um consulente pesado, de energia muito densa, nego tem a gelinha guardada cá, nego ruma no meio do fumo, que dependendo da necessidade, um alecrim pode ajudar, queimado no fumo, uma aruda. Essa é uma coisa de nego, que nego faz. Muitos já perguntaram, ah, você não gosta do cheiro do fumo? Vai tudo uma planta para melhorar, né? Aí este começa com a defumação, quebrando muitas energias, para a gente ter uma boa comunicação. Quando este consulente está com a cabeça cheia de problema, e este preto velho não se quebra essa energia, ele não consegue entender o que nego fala. Porque ele está confuso, a cabeça está cheia de coisas passando ao mesmo tempo. Uhum. E na defumação se consegue quebrar. E a pessoa consegue concentrar no que nego está falando. Então, meu filho, aí vem o cuspe. Primeiramente é a higiene bucal que se faz. Para não ficar salivado com o gosto de fumo na boca do meu cavalo. E segundo, se está descarregando também meu cavalo, que toda energia que vos entrega, essa energia ela tem que retornar. E ela retorna carregada. E como que nego que jala essa energia? No cuspe. Viu, meu filho? Muito bom. E o vô, as pessoas já perceberam, às vezes fica com o olho mais fechado e o outro mais aberto, né, vô? Esse. Por que é assim, vô? Esse é de quando o nego era vivo, o nego tinha esse olho machucado, né? Era cegueta, do lado esquerdo. E esse é uma das coisas que na incorporação com o meu cavalo, que não foi tirado. Para a gente ter a essência do meu trabalho. Um dia que isso não se vê, se meu cavalo não estiver incorporado, é com dois olhos abertos. Faz diferença uma pessoa incorporar e permitir que os dois olhos, ou manter os dois olhos fechados, ou manter os dois olhos abertos? Como, meu filho? Eu não entendo. Faz diferença a hora que a pessoa está incorporada, se ela fica assim, deixando o espírito falar com o olho fechado, ou se ela abre e conversa igual um encarnado, tem diferença? Ninguém acha que não. Às vezes a entidade, ela consulta a confiança de vosso médium. E às vezes quando você está iniciando, não pode prestar sentido. A maioria dos iniciantes, tudo com os olhos fechados. Que a entidade, ela fecha para o filho não ver quando é consciente e semiconsciente. Quando se tem a confiança e quando precisa ver alguma coisa e escutar, ou ensinar um banho ou um fundamento, ela abre o olho e passa. Aí muitos falam, ah, eu estou vendo tudo, eu não estou incorporado. E isso não, às vezes a entidade não tem um mecanismo de te passar essa informação, ainda, e ela usa dessa maneira para vai ser aprender um banho. Às vezes tem um familiar passando uma situação semelhante do consulente, preto vem dar liberdade de vai ser aprender um remédio que você pode usar para vosso parente, não é verdade? E esse, a espiritualidade intui aquela que tem a sintonia. Olha, esse é para tal pessoa, não precisa nem ela vir me congar. Para nego falar o que já foi falar de novo, isso você aprende. É uma doença do fígado, e tem um remedinho lá que faz. Quem tem a doença do fígado pode, eu sei um, que o preto velho passou, pode, vós quer fazer? Aprende, né, meu filho? Então, este, do olho fechado e aberto, nego não acha visível para quem procura, é importante. Mas a entidade, ela fecha, principalmente nos iniciantes, para não ter essa falta de confiança. Ah, entendi. Vovô, a gente está aproximando dos 10 minutos finais. Perguntar ao senhor... Eis. O senhor falou um pouco de, às vezes, um preto velho dizer... Faz tudo pra mim, porque daí passa confiança pro meu menino que ele tá incorporado. Porque se eu for pegar o negócio, já vai achar que o preto velho não faz. Tem um pouco disso também? Esse tem. Como o nego falou, é veja costume de como muitos fazem, achar que tem que se fazer. Isso. Pra confirmar ali que tá incorporado. Esse. O preto velho não faz nada. Esse tem que mandar, não é verdade? Esse não. Existe aquelas entidades da particularidade que realmente não se cheira. Mas negro não acha. Negro tem o cavalo chatio, o cavalo tem a tua munheca, põe o copo, põe o fumo, limpa o cachimbo. Tudo normal. Quando a gente vai procurar um guia num terreiro de Umbanda, na condição de um consulente, ou um filho até de Umbanda, pode falar. O senhor acredita que a gente deve ficar olhando se o médium está incorporado ou não? Esse não. Não, né, vô? Explica as por quê, que vô. Que entendeu a mensagem que ia baixar. Às vezes tem aquele filho que é consciente, não precisa mudar a voz para falar, não precisa arcar se a energia que corre no corpo não arca, arcar porque é costume, esse não. Tem que se preocupar com a mensagem que é passar. Aí veja aquele que arca, que manda pegar as coisas, como o Wesson você falou, vai conversar, não consegue passar a paz que é necessário para a pessoa. E eu vejo aquele que senta lá por último, que não arca, como de costume o preto velho, que fala normal como a voz dele mesmo, que esse não vale nada para o negro, a mesma coisa. Passa a mensagem e, vamos se dizer, resolve a aflição do consulente. É muitos falam, mas ele não aparenta que está incorporado. Mas o espírito em si, ele não aparenta nada. Às vezes a energia que corre no corpo do cavalo faz com que ele arque, faz com que ele fale da maneira de negro e tenha sintonia também. Esse, quanto mais tempo o Xunxê trabalha com essas entidades, você vai pegando a essência dessa entidade. Por exemplo, aí de meu cavalo. Esse pé desse lado dele fica torto. Com quem, vô? Baiano de meu cavalo. Torto que anda com o pé torto para todo mundo. Fica 2 horas incorporado com o pé torto. É a essência dele. E é assim. Mas tem esse boiadeiro que muito fala com o vai de meu cavalo mesmo. Ah, mas os outros guias dele falam diferente, e esse fala como ele mesmo não está incorporado. Negativo. Aí veja a essência daquele guia, é você mesmo, não é verdade. Teve um espírito que falou assim, vô, o maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. Exatamente. Como que o vô explica isso do seu jeito, vô? O nego vai pedir para o você fazer uma coisa. Sim. Você aponta o dedo para o nego. Ah. Anche. Você está vendo que um está apontando para o nego. E três está apontando para o Vaxanxê. Sim. Primeiro vamos enxergar o que o Vaxanxê faz. Ah. Para poder julgar o irmão. Quem é Vaxanxê? Quem deu o poder a Vaxanxê de julgar? Não julgues para não ser julgado, não é verdade? Então é isso que o nego fala. Quando tem vindo nego para achar inteiro, fio de santo vai em festa, principalmente em festança, meu Deus. Acontece muito. Está lá e está tudo bonito a festa. Aí o fio de santo foi na festa, não quis participar da festa, só para olhar, para curiar, para fazer nada. E soltar a língua, né, meu filho? Aí, olha lá como que aquela pombogira faz, olha. Aí, esse não está incorporado. Olha lá aquele lá, todo torto. Isso não precisa ficar torto, arrastando no chão. E olha lá aquele preto velho, aquele preto velho não fuma cachimbo, fuma charuto. Aquele fuma fumo no papel enrolado. Só reparando e julgando, porque ele tem o costume que preto velho tem que sentar no toco, fumar o cachimbo e tomar água. Ou tomar dundum. Ou tomar maravilha. Que tem preto velho que bebe maravilha. Que Exu tem que descer conversar com todo mundo muito bonito, muito elegante. Não pode arrastar no chão. Aí me deixa um tatacaveira do cemitério, daquele pior que tem jangado, tá arrastando no chão e fala, esse aí é quiumba. Olha, tá vendo? O médium não está preparado. Acontece. Então, este deixa o espírito trabalhar pelo amor do nosso orixá. Se ele vai rolar e vai passar a mensagem que ele quer passar e cuidar, é assim que ele trabalha. Se nego toma curisco, toma esse maravilhoso dundum, é nego que quer fazer o tomador. Se o cabroco não fuma charuto, ou não bate no peito, ou não ura, o que que tem? Porque no urô não está incorporado. Tudo tem que ser da maneira que o Xunxê já acha que tem que ser. Como o Xunxê falou, nego gospe, aí está gostando demais, é porco. Não é assim, meus filhos. Xunxê mesmo não gospe? É sim, não. Deram alguma coisa na saliva do Xunxê. O que, que é isso? Gospe fora. É. Uma coisa que não é bom para agora, mas gospe fora. A energia que corre agora, se não for bom, gospe fora. E toda troca de energia, por isso que fala troca, se dá boa, vai se trazer algo ruim. E gospe fora. Então vamos acabar com o julgamento. Vamos acabar com esse que apontar dele que está errado, que está certo. O que está errado é fazer maldade para os outros. Este está errado. Muito gerador que fala de muito tempo de Umbanda se coloca num pedestal como acima de todos. Este está errado. Se coloca lá, vem uma pessoa, pede marachão. Este está errado de fazer, de permitir seus guias fazer coisa errada. Este tá, isso que tem que ser julgado. Não este guia que faz ou deixa de fazer no físico, na matéria. Como o nego gosta de falar, é as mensagens que são passadas que é importante. E o trabalho prestado. Graças a Deus. Vó, já terminou o nosso tempo. Perguntar se o senhor não podia permanecer com a gente um pouco mais, a gente continuava o estudo. Deixa. Quantos pingos tem na terra? Esse nego olha pra olhar, viu? A gente deixa nego, nego fica tarde inteiro. 10 horas agora. Vamos? 10 horas. Então, No outro, que eu vou começar agora, até vou pedir ao senhor de começar falando um pouco sobre aquele sistema que acontece com muita gente e a pessoa, você não imagina que ela tem aquilo, mas é uma pessoa que tem aquele jeito de mentir compulsivamente. Não tem nem vergonha. Todo mundo vê que está mentindo e esse... Ele continua. Isso. Mas tem o mais lustroso ainda, avô. Ele fala umas mentiras perfeitas. Porque é uma pessoa bondosa, você nunca vai pensar que estava mentindo. Quando você descobre cada coisa... Tem gente que é assim. Eu, graças a Deus, nunca encontrei uma pessoa assim. Mas já ouvi relatos e pedi para trazer isso para o avô. Mas daqui a pouco, avô, passa uma mensagem final agora, avô, para quem acompanhou a gente até agora, para Moçambique, com o seu jeito próprio de trazer os ensinamentos, né? Foi aí ajudando a gente a encontrar o caminho para o nosso próprio coração, né, avô? Isso que é o mais importante. Eu falo aqui, o que é mais importante é a paz interior. Do que adianta deixar para ataque, deixe formosura de fora e não ser formoso por dentro. Do que adianta ter muitos amigos, falsos amigos, que ninguém é adorado por todos, não é verdade? Não é. Em vez de ser muitos, de quantidade, que seja qualidade. Que peça sempre a vossa espiritualidade, pessoas boas ao seu redor, que emana energia boa a vós vocês, que se apega à espiritualidade, que confie nos vossos guias, aquele que não é trabalhante de Umbanda, e confie na entidade que vós vocês costuma sentar no pé dela, que vós faça os preceitos que a entidade lhe passa, com toda a seriedade, com todo o respeito que a Umbanda precisa. Vamos desmistificar a Umbanda nessa seara, nessa cidarada, como que chama tudo esses, meu filho? Nesse país? Esse. Porque ainda é mal vista. Por conta de poucos, é mal vista. Então vamos seguir a religião do amor, meu filho. Essa é a mais religião, mais bonita que você tem. A religião de amar. Até o vosso inimigo, amar ele. Porque vós amando ele, vós é capaz de curar esse coração amado da outra pessoa. Graças a Deus. Que assim seja, meu filho. Louvado seja, Pai Moçambique. Tem algum ponto que o senhor gosta mais? Pai Moçambique, se for de Pemba, Moçambique, vai da pilão é de Moçambique, olha lá, pilão é de Moçambique. Que assim seja, meu filho. Graças. Esse nego gosta. Tem muita, isso é pouca coisa, né, meu filho? Que se fizesse, resolvia bastante. Pouca coisa, né? Esse é um pouquinho só de fundamentinho. Esse é um pouquinho só de fundamentinho. Pai Moçambique, se for de Pemba, Moçambique, vai da pilão é de Moçambique, olha lá, pilão é de Moçambique. Que a missão de negro não era ficar na casa grande, a missão de negro era cuidar daqueles que estavam lá. E a partir do momento que o nego deixou essa missão, não foi muito longe, meu filho, para o nego desfalecer. O nego logo adoentou, porque não praticava mais a missão, então a missão acabou, não é verdade? Logo o nego desprendeu e foi embora. E nego sente hoje muito arrependimento de ter, que nego querendo ou não querendo foi comprado, não foi para trás, mas foi comprado e deixou de atender quem realmente precisa para se ter o conforto. E não era conforto muito, não, era só não apanhar para nego tava bom. Faz um curipapado digno. E esse foi o grande erro de nego em vida. E é uma coisa que marca nego muito. Até hoje, viu, meu filho? E o que que, na vida de hoje, o ser humano, com essa sua história, essa sua explicação, pode pensar duas vezes antes de deixar de fazer ou de querer um conforto maior? O que o ser humano precisa, para ficar bem claro, vou levar no coração dessa sua história? Nunca se pegar o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, ele te tenta a ser buscado por ele. Seja ele no pataco, ganhar um pataco mais fácil, mas pode ter certeza que não é digno. Vai arrumar um serviço que vai derrubar alguém lá de cima, ou vai ganhar um respeito a mais, porque é mais fácil. Não, tem que ser batalhado, tem que ser suado para se dar valor. E nego foi dar valor depois que desfaleceu. Então não espere se um ser desfalecer para ver o gelo que se um ser faz. Porque quando desfalecer, você vai ver um por um do gelo, das pessoas que vai se ser magoado, das pessoas que vai se entristecer, que fez maldade, que às vezes deixou de ajudar quando você tinha condição de ajudar. Tem muita isso, pouca coisa, né, meu filho? Que se fizesse, resolvia bastante. Pouca coisa, né? Esse é um pouquinho só de fundamentinho.